Uma parte de Harry desejava ouvir mais. A outra temia o que poderia ouvir a seguir. Era a primeira vez em muito tempo que ele se sentia totalmente ligado ao mundo exterior. Obrigado! Ouviram a voz de Lino. E agora o nosso colaborador habitual, Royal, nos trará novas informações sobre o efeito que a nova Ordem Bruxa está causando no mundo trouxa. Obrigado, River. Disse uma voz inconfundível, grave, comedida, reconfortante. Kingsley! Exclamou Rony. Nós sabemos! Disse Hermione, pedindo silêncio. Os trouxas ainda ignoram a origem de seus problemas, embora continuem sofrendo pesadas baixas. Disse Kingsley. Entretanto, a todo momento ouvimos histórias verdadeiramente inspiradoras de bruxos e bruxas que arriscam a própria segurança para proteger amigos e vizinhos trouxas, muitas vezes sem que eles o saibam. Gostaria de apelar a todos os nossos ouvintes que se mirem nesses exemplos, talvez lançando feitiços protetores em residências trouxas de sua rua. Muitas vidas poderiam ser salvas se tomassem essa simples providência. E Ryle, o que você responderia aos ouvintes que afirmam que em tempos perigosos como os que vivemos, os bruxos vêm em primeiro lugar? Perguntou Lino. Eu diria que o passo seguinte a os bruxos vêm em primeiro lugar é os de puro sangue vêm em primeiro lugar. Respondeu Kingsley. Somos todos humanos, não? Toda vida humana tem o mesmo valor e merece ser salva. Muito bem colocado, Royal, e você tem o meu voto para ministro da magia se conseguirmos sair dessa confusão, disse Lino. E agora passamos a palavra a Rômulo, que vai apresentar o nosso popular Amigos de Potter. Obrigado, River. Agradeceu outra voz muito conhecida. Rony começou a falar, mas Hermione o impediu com um sussurro. Sabemos que é o Lupin. Rômulo, você continua a sustentar, como tem feito nas vezes em que compareceu ao nosso programa, que Harry Potter continua vivo? Sustento. Respondeu ele com firmeza. Não me resta a menor dúvida de que os Comensais da Morte anunciariam amplamente a morte dele se tivesse ocorrido, porque vibrariam um golpe mortal no moral dos que resistem ao novo regime. O menino que sobreviveu continua a ser um símbolo de tudo por que estamos lutando. O triunfo do bem, o poder da inocência, a necessidade de continuar resistindo. Uma onda de gratidão e vergonha perpassou Harry. Lupin o perdoara então pelas coisas terríveis que dissera em seu último encontro. E que diria a Harry se soubesse que ele o está ouvindo, Rômulo? Diria que estamos todos com ele em espírito. Respondeu Lupin após uma leve hesitação. E diria para seguir os seus instintos, que são bons e quase sempre corretos. Harry olhou para Hermione, cujos olhos estavam cheios de lágrimas. Quase sempre corretos, repetiu ela. Ah, eu não contei a vocês? Disse Rony, surpreso. Gimme disse que Lupin voltou a viver com Tonks e que ela está ficando enorme. E as novas notícias sobre os amigos de Harry Potter que estão sofrendo por sua lealdade? Perguntava Lino a Lupin. Bem, como os nossos fiéis ouvintes sabem, vários partidários de Harry Potter foram presos, inclusive Xenofilho Lovegood, outrora editor de O Pasquim. Pelo menos ele ainda está vivo, murmurou Rony. Soubemos também nas últimas horas que Rubio Hagrid... Os três prenderam a respiração e quase perderam o fim da frase. O conhecido guarda-caça de Hogwarts escapou por um triz de ser capturado nos terrenos da escola, onde correm boatos de que ele teria dado uma festa em sua casa com o tema Apoie Harry Potter. Hagrid, entretanto, não foi levado preso e acredita-se que esteja foragido. Suponho que ter um meio-irmão de quase 5 metros de altura ajude a pessoa a escapar dos Comensais da Morte, não? Comentou Lino. Isso lhe daria uma certa vantagem. Concordou Lupin solenemente. Posso acrescentar que, embora aqui no Observatório Potter aplaudamos a iniciativa dele, gostaríamos de insistir com os partidários mais devotados de Harry que não sigam o exemplo de Hagrid. Festas do tipo Apoie Harry Potter são absolutamente insensatas no clima atual. Sem a menor dúvida, Rômulo, concordou Lino. Portanto, sugerimos que continuem a demonstrar sua devoção ao homem com a cicatriz em forma de raio ouvindo o Observatório Potter. Agora vamos às notícias do bruxo que está se mostrando tão esquivo quanto Harry Potter. Gostaríamos de nos referir a ele como o chefão dos Comensais da Morte e para comentar alguns boatos delirantes que circulam a seu respeito, eu gostaria de apresentar um novo colaborador, Rodent. Rodent? Admirou-se outra voz conhecida e Harry, Ron e Hermione exclamaram juntos. Fred! Fred! Fred! Não será o Jorge? Acho que é o Fred. Tornou Rony, aproximando o ouvido do rádio, quando o gêmeo, qualquer que fosse, protestou. Não sou o Rodent, nem pensar. Já disse que queria ser o Rapier. Ah, está bem então. Rapier, pode nos dar a sua interpretação das várias histórias que temos ouvido sobre o chefão dos Comensais da Morte? Pois não, River. Os nossos ouvintes conhecem, a não ser que tenham se refugiado no fundo de um laguinho no jardim ou lugar semelhante, a estratégia usada por você sabe quem, em que ele permanece nas sombras para criar certo clima de pânico. Vejam bem, se todas as notícias de gente que o avistou forem genuínas, deve ter bem uns 19 você sabe quem andando por aí. O que naturalmente convém a ele, comentou Kingsley. O mistério está criando mais terror do que sua real aparição. Concordo, disse Fred. Então, pessoal, vamos tentar nos acalmar um pouco. As coisas já estão bem ruins sem precisarmos inventar nada. Por exemplo, essa nova ideia de você sabe quem ser capaz de matar com um olhar. Isto quem faz é o basilisco. Um teste simples é verificar se aquilo que está olhando para vocês tem pernas. Se tiver, pode fixá-lo nos olhos sem medo, embora haja a probabilidade de ser a última coisa que você fará na vida, se for realmente você sabe quem. Pela primeira vez em muitas semanas, Harry estava rindo. Sentia o peso da tensão deixá-lo. E os boatos de que não param de avistá-lo no exterior? Perguntou Lino. Bem, quem não iria querer umas férias agradáveis depois de todo o trabalho pesado que tem feito? Respondeu Fred. Pessoal, a questão é, não se deixe embalar pela falsa sensação de segurança, achando que ele está fora do país. Talvez esteja, talvez não. E é inegável que, quando ele quer, consegue se deslocar mais rápido do que Severo Snape ameaçado com um shampoo. Portanto, não confiem que ele esteja muito distante se estiverem planejando se arriscar. Nunca pensei que me ouviria dizer isso, mas a segurança vem em primeiro lugar. Obrigado por suas palavras sensatas, Rapier, disse Lino. Caros ouvintes, chegamos ao final de mais um Observatório Potter. Não sabemos quando será possível voltarmos ao ar, mas podem ter certeza de que voltaremos. Não parem de girar os botões dos rádios. A próxima senha será Olho Tonto. Mantenham-se mutuamente protegidos. Mantenham a fé. Boa noite. O botão do rádio girou e as luzes do painel de sintonia se apagaram. Harry, Ron e Hermione continuavam a sorrir. Ouvir vozes conhecidas e amigas fora um tônico extraordinário. Harry se acostumara de tal modo ao seu isolamento que quase esquecera que havia outras pessoas resistindo a você sabe quem. Era como acordar de um longo sono. Bom, hein? Comentou Rony, feliz. Genial, disse Harry. Que coragem a deles, suspirou Hermione com admiração. Se forem apanhados... Bem, eles não param em lugar algum, não é? Como nós, disse Rony. Mas você escutou o que Fred disse? Perguntou Harry, animado. Agora que a irradiação terminara, seus pensamentos retornaram à sua devoradora obsessão. Ele está no exterior. Continua procurando a varinha, eu sabia. Harry! Qual é, Hermione? Por que você está tão determinada a não admitir isso? Harry, não! Demort está procurando a varinha das varinhas. Esse nome é tabu! Berrou Rony, levantando-se de um pulo ao som de um forte estalo no exterior da barraca. Eu o avisei, Harry. Eu o avisei. Não podemos mais dizer esse nome. Temos que refazer a proteção ao nosso redor depressa. Foi assim que nos encontraram. Mas Rony parou de falar e Harry entendeu por quê. O bisbilhoscópio sobre a mesa acendera e começara a rodopiar. Ouviram vozes cada vez mais próximas, ásperas e excitadas. Rony puxou o desiluminador do bolso e clicou. As luzes se apagaram. Saiam daí com as mãos para o alto! Disse uma voz rascante na escuridão. Sabemos que vocês estão aí dentro. Temos meia dúzia de varinhas apontadas para vocês e não estamos ligando para quem vamos amaldiçoar.